Panorama Agrícola para 18 de agosto de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quinta-feira, 18 de agosto, lua cheia, este é o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é antes tarde do que nunca. Confira no programa de hoje, EPAGRE lança 3 novas forrageiras. Fotografia Rural Concurso de Piratuba amplia o prazo de inscrições. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre horta doméstica orgânica. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para fazer adubo orgânico, use esterco de animais ou aves. Serve para nutrir e aumentar a resistência contra pragas e moléstias. Não há contraindicação ao seu uso. É hora das notícias. O pesquisador Vilmar Zardo fala aqui no Panorama Agrícola, a partir de agora, sobre as 3 novas cultivares de forrageiras que a Estação Experimental da EPAGRE em Lages está lançando. São forrageiras, elas tanto para a pecuária de leite como pecuária de corte. São 3 cultivares que a gente está registrando no Serviço Nacional de Registro de Cultivares. São espécies que a gente trabalhou na Estação Experimental e que foram avaliadas recentemente junto com as espécies que vieram da Nova Zelândia. E neste período de avaliação, que está se completando 3 anos agora, elas se mostraram tão promissoras quanto as que estão sendo avaliadas de origem da Nova Zelândia e do Uruguai. O objetivo dessas 3 novas cultivares forrageiras, segundo Vilmar Zardo, é aumentar a produção. São forrageiras que são incluídas no nosso sistema de produção de leite a pasto, para leite ou para corte, e a intenção delas realmente é aumentar a produção animal. E elas vão vir para suprir esse vazio forrageiro que acontece nos sistemas naturais de Santa Catarina. Vilmar Zardo fala um pouco mais sobre o trabalho da Estação Experimental da EPAGRE em Lages. Nosso trabalho da Estação Experimental se baseia principalmente na busca de forrageiras para aumentar a produção animal e principalmente suprir esses vazios forrageiros que existem em todo o nosso sistema, desde o litoral até o oeste de Santa Catarina. Falou aqui no Panorama Agrícola o pesquisador da EPAGRE em Lages, Vilmar Zardo. Fique ligado no Panorama Regional. Horta doméstica orgânica. Ter hortaliças fresquinhas e saudáveis, cultivadas em casa, ajuda a melhorar a alimentação, faz bem para a saúde e ainda traz economia. Entretanto, o número de agricultores que cultivam uma horta para sua subsistência está diminuindo a cada dia. E, por outro lado, tem aumentado a venda no meio rural de hortigranjeiros que vêm de outros municípios, né, maiores, trazidos pelos caminhões de verdura, sendo essa, na maioria das vezes, cultivados com uso de grandes quantidades de agrotóxicos e adubos químicos. Na busca de mudanças dessa realidade, a Secretaria Municipal de Agricultura de Anita Garibaldi, juntamente com o Departamento do Meio Ambiente e EPAGRE, com apoio da Baeza e UNOESC, Universidade, estão promovendo o primeiro concurso de hortas domésticas orgânicas do município. Este concurso tem como principal objetivo promover uma alimentação mais saudável, melhorando a qualidade nutricional da alimentação da população, trazendo que é uma melhor qualidade de vida, pois muitas doenças podem ser causados em decorrência de um desequilíbrio alimentar, principalmente em crianças e idosos. Além disso, procura incentivar e resgatar o hábito de produzir alimentos em hortas caseiras. Optou-se pela produção no sistema orgânico, pois assim se tem alimentos altamente nutritivos e além de contribuir com o meio ambiente. concurso, então, foi aberto a toda a população do município, tanto no meio rural quanto no meio urbano. Esse primeiro concurso de hortas domésticas orgânicas de Anita Garibaldi, então, tem como objetivo principal melhorar a qualidade nutricional dos alimentos e ofertando à população do município uma alimentação saudável, porque produção de subsistência também é renda, nunca esqueçam disso. Se você não tem, tem que comprar, então você produzindo é renda também. Uma boa iniciativa aí, né, das lideranças, dos técnicos aí do município de Anita Garibaldi, na região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epaga, João de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com José Luiz Fontanella, extensionista da Ipagre em Piratuba, sobre o Festival Rural de Cinema e Vídeo de Piratuba e também sobre o concurso de fotografia rural. Fontanella, a respeito do concurso de fotografia, as inscrições vão até quando? Pois é, Mauro, as inscrições no regulamento estavam até dia 19, mas nós, 19 de agosto agora, nós prorrogamos então até o dia, mais uma semana, até o dia 26 de agosto. Perfeito, perfeito. Qual é a temática do concurso de fotografia? O tema desse ano é manifestações culturais nos meios rural e pesqueiro, né? Então, o pessoal pode escrever dentro desse tema, né? Então, dentro das manifestações culturais, a gente prevê, assim, a questão do folclore da região, manifestações religiosas, danças, né? Artesanato, costumes, tudo isso estaria ligado, né, a isso, a tradição, né, e as manifestações culturais, né? Bem, quem desejar pode fazer a inscrição da sua fotografia colorida ou preto e branco em qualquer escritório municipal da Ipagre, é isso? Isso. O pessoal os escritórios da Ipagre receberam todas as informações, então poderá ser feito através então dos escritórios, né? E você bem falou, então, categoria preto e branco e colorido, né? Então o pessoal pode escrever uma fotografia em cada categoria. Só lembrando, assim, a fotografia tem que ser revelada, né? Num tamanho de 20 por 30. E também a pessoa tem que preencher uma ficha de inscrição, né, e uma permissão de uso dessa foto, exposição. E, além disso, tem que entregar ela de forma digitalizada, né, num DVD. Então, esse é o material que ele vai ter que entregar daí nos escritórios da Ipagre. Ou enviar Fontanella para qual endereço aí em Piratuba? Pode ser mandado, então, aqui para o escritório municipal da Ipagre. Vai escrever no envelope, então, concurso fotográfico, escritório municipal da Ipagre, Avenida 18 de Fevereiro, 840, Piratuba, Santa Catarina. A premiação em dinheiro para o concurso de fotografia, Fontanella? Esse ano foi inovado, é um pouquinho diferente do ano passado, então vai ser, para cada categoria vai ter 3 prêmios de R$800 cada um. Então, assim, vai ter a categoria, então, tanto colorida como preto e branco, vai ter uma premiação do voto popular, que o pessoal que visitar vai participar do Festival de Cinema, vai poder visitar a exposição das fotografias e escolher a melhor foto. Então vai sair uma premiação daí. Também vai ter o júri técnico, que é formado por profissionais da área, fotógrafos, né? Então vai ter, então, uma foto colorida e uma preto e branco, vai sair um prêmio de cada do júri técnico. E também uma inovação esse ano, o pessoal vai poder escolher pela internet. Nós vamos disponibilizar, depois de fazer a triagem, né, das 60 melhores fotos, né, 30 de cada categoria, 30 preto e branco e 30 colorida, a gente vai disponibilizar no site do Festival de Cinema, e as pessoas, mesmo que de longe, que não vão participar diretamente no festival, vão poder acessarem as fotos e escolher a que eles acharem mais interessante, né? Então vai ter também uma premiação. Além do prêmio em dinheiro, que é R$800 para cada prêmio desse, vai ter mais um troféu e um certificado de participação. Concurso de fotografia do Festival de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba, inscrições então até 26 de agosto. e o festival em setembro em Piratuba, Fontanella. Isso, o festival vai ocorrer então a partir do dia 14, de 14 a 17 de setembro, né? Então, vai ter, além da exposição e concurso de fotografias, vai ter o quinto SEMAS, que é a Semana de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a terceira feira de produtos da agricultura familiar e artesanato, né? E além de oficinas de cinema, oficina rural, oficina de fotografia, né? Então são vários eventos paralelos que vão ocorrer durante o festival. Obrigado a José Luiz Fontanella, extensionista da IPAGRE em Piratuba. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.